fugiam. Capítulo 12. Pela Porta Vermelha. Os 3 meses que se seguiram foram com longo sorriso, risada, um pronto levantar da cama todas as manhãs para enfrentar o dia. Nunca tive um período tão duradouro de bem-estar. Tudo ia bem no meu trabalho. Vislumbrei como poderia ser um pai criativo. Quando as crianças entravam no meu escritório, eu parava de trabalhar muito feliz em vê-las, e quando elas saíam, eu retomava o trabalho, interrompido sem perder tempo. Se um dos meninos entrava na minha oficina e mexia nas minhas ferramentas, eu com certeza o repreendia, mas sem rechaçar ele. Muitos traços psicológicos profundamente enraizados, que eu havia usado a maior parte da minha vida para manter as pessoas a uma distância segura, desapareceram completamente durante esses meses. Conheci velhos amigos em um nível totalmente diferente e fiz novos, sem a timidez que costumo ter. A leitura da Bíblia passou a uma nova dimensão. Descobri uma coisa interessante. Você encontra na Bíblia aquelas pessoas da divindade com as quais teve um encontro. Durante anos eu vi apenas o Pai nas Escrituras. Depois da experiência no hospital, encontrei o Filho e agora o Espírito Santo. Foi uma aventura fenomenal ler palavras que havia lido por toda a minha vida, embora sem nunca as compreender. Pela primeira vez, lidei com os Evangelhos e Atos como uma narrativa descritiva e não poética. Li histórias sobre milagres, demônios, curas, espíritos, com novos olhares. Igreja também passou a ter um novo significado. Pela primeira vez, entendi que o salmista quis dizer quando disse: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." Salmo 122, verso 1. Eu apenas gostava de estar na igreja, no prédio, na congregação, no culto. Lembro que a comunhão de Natal me parecia estranhamente breve. Eu comentei isso com Tibi na saída da igreja. Ela olhou para mim intrigada. "Estamos aqui há 2 horas", disse ela. E eu, que antes sempre fora o senhor inquieto, poderia ter ficado sentado lá por mais 2 horas. Também usei a minha nova língua durante esse período. Havia 2 tipos de ocasiões em que ela parecia vir naturalmente. Um era em resposta à beleza. Lembro-me de uma manhã de janeiro em particular, quando cada galho de cada árvore estava coberto de gelo. Olhei pela janela do quarto para este mundo reluzente e parecia a coisa mais natural do mundo expressar o indescritível apenas com som. Essa experiência começou a ocorrer com bastante frequência. Algo em movimento acontecia. Algo que certa vez poderia ter causado um arrepio na espinha, mas agora trazia a resposta das línguas. E eu reconheci o fenômeno como uma espécie de louvor sem palavras. Foi um louvor que, de alguma maneira misteriosa, me permitiu participar da beleza, da totalidade ou da majestade que eu havia percebido. Descobri que a própria resposta me tornava mais sensível à situação que a provocara e podia imaginar uma pessoa mais experiente do que eu, tendo uma dúzia desses momentos todos os dias, com cada um deles trazendo dele ou dela essa resposta das línguas. As outras vezes em que as usei foram em intercessões. Lembro-me de orar em línguas uma noite por um homem em nossa igreja, cuja esposa confidenciou que seu marido não estava dormindo. Foi tudo o que ela disse. E como eu mal conhecia o homem, era inútil tentar oferecer uma oração inteligente por ele. Às 3 horas da manhã... acordei totalmente desperto, com a convicção de que o problema do homem era um ressentimento de longa data com uma das pessoas onde ele trabalhava, a quem ele nunca perdoara em razão de uma injúria do passado. E além disso, eu deveria conversar com ele sobre isso. Não consegui voltar a dormir até que resolvi entrar em contato com ele. à luz fria da razão, no dia seguinte, parecia um procedimento impetuoso e presunçoso. Que desculpa possível eu poderia dar para invadir a vida de um homem com essa pergunta? Tentei cumprir a minha promessa, a quem não eu conhecia, da noite anterior, ligando para a secretária para um encontro, uma hora quando Bill puder. Não deu certo. Esse homem era muito ocupado e tinha uma hora na agenda naquela mesma tarde, e às 3 horas eu estava sentada em seu escritório, temendo pela minha sanidade. Bill, eu disse, você terá que me perdoar se eu estiver errado, mas tive a sensação mais estranha. Então expliquei a ele o pensamento que havia me acordado. Quando terminei, Bill estava sentado, olhando para as mãos. Eu podia ouvir a secretária dele datilografando na outra sala. Como você poderia saber sobre isso? Ele disse. Nos 2 meses seguintes, Bill e eu nos encontramos uma vez por semana para almoçar. Não falei muito. Na verdade, fiz pouco mais do que ouvir. Mas pouco a pouco, o problema que Bill estava enfrentando começou a se desvendar. E no processo, Bill passou a ter uma nova visão do Espírito Santo, porque é claro que eu tive de lhe contar como eu cheguei até ele. Um problema mais desesperador me foi trazido. Bem no meio disso tudo, quando certa tarde, Tibby entrou no meu escritório para me dizer que a filha adolescente de um amigo muito próximo havia tentado o autoextermínio. Ela estava entre os graves no hospital. Tibby e eu desejávamos orar, mas quase não tínhamos informações e nem mesmo como ela tentara tirar a própria vida. Novamente usei línguas e me lembrei de algumas palavras de Paulo, pois se oro em uma língua, o meu espírito ora, mas se a minha mente fica infrutífera, então o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, verso 14. Paulo não estava alegando nenhum grande mistério aqui. Ele estava apenas orando com outra parte da sua formação. Ele sabia que era, em parte, homem racional e, como tal, deveria lá orar com lógica. Mas ele também atuava em um nível diferente, um nível que tem pouco a ver com a razão. Paulo chamou isso de seu espírito. Hoje podemos chamá-lo de inconsciente ou subconsciente. Paulo desenvolveu sua vida de oração, permitindo que o lado profundo e não verbal de sua personalidade orasse também. Não era isso que eu estava fazendo na minha oração por essa moça? Eu ansiava por sua saúde com minha mente, mas eu ansiava por ela com o meu espírito também. Quando chegamos ao hospital, ela havia sido removida da lista dos pacientes graves. Nós levamos a sua mãe para casa e passamos 3 horas com ela. Podemos ver que a cura física era apenas um ponto na oração que poderíamos fazer por essa família. Quanto mais ouvíamos o problema, mais complexo percebíamos que ele era. Novamente, como havia acontecido com Bill, nosso papel não era de conselheiro. Não saberíamos o que fazer ou dizer. Nosso papel era manter o problema constantemente sob o foco da oração. E nisso, achei as línguas valiosas. Elas eram como uma tela de proteção em torno da minha própria falibilidade, impedindo-me de falar inadvertidamente nessa situação de vida ou morte. Enquanto nossa amiga falava, mantive uma petição silenciosa e contínua em línguas por ela. Seu marido distante, sua filha. Era oração, era uma via para Deus entrar na situação, mas ela contornava erros propensos da minha própria mente. Entretanto, junto a todos esses benefícios do batismo, havia um inconveniente: o livro. Aqui estava eu, no meio do que havia planejado de ter uma visão objetiva do presente movimento sobre as línguas, e agora eu mesmo havia me tornado um partidário, sem restrições. Inevitavelmente vi o teor do livro mudar. Não queria mais simplesmente descrever. Agora eu estimulava, argumentava, procurava persuadir. Nada havia a fazer além de deixar o manuscrito de lado, até que eu recuperasse o meu bom senso ou admitisse que o havia abandonado para sempre. Todos, diz Jean Stone, têm o direito de ser um extravagante por 6 meses após o batismo. Decidi ser por mais tempo ainda. 4 anos haviam se passado, desde aquela tarde incrível em Atlantic City. Acho que o tempo me deu uma sacudida e me proporcionou adequações. Meus pontos de vista sobre esse assunto recuperaram, espero, algo de objetividade. Durante esse período, uma mudança crucial ocorreu em minha atitude em relação ao batismo no Espírito Santo e ao falar em línguas. A cada ano, fiquei menos emocional quanto a elas. A cada ano, me tornei mais convencido do seu valor. Este não foi, de forma alguma, um desenvolvimento simples e linear. Eu descrevi a primeira onda de alegria e plenitude após o batismo como que durando 3 meses. Não tenho certeza do período exato, mas após esse período de tempo, tive uma reação repentina e violenta. Centrou-se principalmente nas línguas. Suspeitei que eu é que gerava a coisa toda. De fato, muitas vezes proferi sílabas sem sentido em um esforço para iniciar o fluxo da oração em línguas. Porém, algumas vezes, o fluxo fácil e sem esforço nunca chegou. Eu ficaria ouvindo o som da minha própria tolice. Era óbvio para mim que o Espírito Santo não tomava parte desses ruídos. O ridículo me invadiria. E a partir daí, não era demais perguntar se o Espírito Santo alguma vez fez parte das línguas. Os pentecostais também se tornaram um obstáculo para mim nesse momento. A exuberância deles não me incomodava muito, desde que eu estivesse do lado de fora observando. Mas agora eu estava dentro. E o que as pessoas pensariam de mim se olhassem e me vissem com esses tipos esquisitos? Lembro-me de participar de uma reunião de pentecostais no café da manhã, em que havia um fotógrafo tirando fotos para um artigo de revista. Passei toda uma refeição tentando me livrar do alcance de suas lentes. Foi uma sorte para mim ter sido avisado com antecedência sobre essas reações. O aviso veio de Lídia. Escrevi para ela sobre meu batismo e numa viagem a Nova York, nos encontramos para almoçar. Você se lembra, John? Disse ela, depois de ouvir a minha história. Qual foi a primeira coisa que Cristo fez depois de receber o Espírito Santo? Ele foi para o deserto, não foi? Perguntei. Mais que isso, assim que foi visitado pelo Espírito Santo, ele foi tentado pelo diabo. Isso já aconteceu com você? Deixei o garfo de lado, interessado. Possivelmente, continue. Você descobrirá, disse Lídia, que uma vez que você encontra o Espírito, também encontra o diabo. É fato concreto. Certo de que esse ataque virá. Aconteceu com Cristo e o padrão ainda se mantém. A única coisa que você pode fazer é estar preparado para isso. A tentação, Lídia disse, geralmente assume a forma de dúvida. Talvez dúvida de que o Espírito realmente tenha vindo. Ou talvez se mostre como uma reafirmação da vontade própria e da autoconsciência. Essa tentação não é à toa, disse Lídia. Eu acredito que o Espírito Santo deliberadamente permite que isso aconteça. Ele quer que você o use. Ele quer que você lance um olhar frio e racional sobre a sua experiência. Então, quando você sai do outro lado, o batismo é seu, não apenas como um dom, mas também como um prêmio de batalha. Eu tive que combater a dúvida, o orgulho e outros atacantes da disposição recém-descoberta. Mas logo descobri que os inimigos mais ferozes do espírito não são esses pecados ativos, mas os passivos, os pecados de omissão, indiferença, inércia. Eu não estava familiarizado com o Espírito Santo por muito tempo, até que entendi que ele não nos torna autômatos por sua presença. Ele permanecerá conosco enquanto, de fato, desejarmos isso, trabalharmos nisso e ansiarmos por sua companhia. Uma das indicações mais claras do fato de que o Espírito Santo é uma pessoa e não um tipo vago de força automática é o fato de que ele pode realmente ser entristecido. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, disse Paulo, Efésios 4, verso 30. Eu descobri que existem pelo menos duas maneiras pelas quais podemos entristecer o Espírito Santo. Uma é não sendo, em nosso interior, uma boa companhia para ele. Ele simplesmente se ausentará por um tempo, se não gostar da companhia e do pensamento que mantemos. E o segundo é por negligência. A relação é como uma amizade, na medida em que deve ser cultivada, exercitada, desfrutada para durar e crescer. Entristeceu o espírito de ambas as formas e ele se afastou. Mas no processo, aprendi que não queria ficar sem ele e comecei a procurar de maneiras a convidá-lo a retornar. Graças a Deus pela igreja estruturada durante este período. Lá estava uma instituição funcionando talvez um pouco mecanicamente, mas independente dos altos e baixos dos membros individuais da congregação. Íamos todos os domingos à igreja. E sabíamos que havia uma qualidade constante e consciente nos cultos, que era importante. Nossa igreja, em particular, não estava fazendo muitos experimentos inovadores, mas também não estava tendo que passar pelas oscilações cíclicas das pessoas. A igreja estava lá, sólida, séria, formal, maravilhosa. Também descobri que era importante ser contínuo quanto à oração individual durante a semana. Nosso amigo David Wilkerson dizimava o seu tempo em oração. 24 horas tem o dia. David orava por 2 horas e meia diariamente. Eu tentei. Dividi o tempo em 5 unidades, cedo pela manhã, no meio da manhã, almoço, início da noite e fim da noite, 30 minutos em cada um desses horários. A disciplina é mais do que eu posso sustentar, mas eu soube do experimento de que há grande poder na perspectiva monástica de prover o dia com períodos regulares de oração. Foi durante o tempo desse experimento que senti com mais consciência a presença e o poder do Espírito. Também não me surpreendi ao lembrar da minha experiência no momento do batismo, que a obediência também deveria desempenhar um papel no reconhecimento da presença constante do Espírito Santo. Aqui também vislumbrei algo maior do que ainda posso alcançar. Como seria viver um dia inteiro completamente obediente à vontade do Espírito? Sua voz mansa e suave se tornaria mais clara com o passar do tempo? Devo trabalhar para cultivar o hábito de ouvi-lo. O que esses 4 anos já me deram, no entanto, foi uma melhor compreensão do que realmente aconteceu na sala 405. No momento real do batismo no Espírito Santo, houve uma impressão avassaladora. Fui banhado, cercado, lavado com amor. Não sei porquê, mas não foi feito a respeito disso nas coisas que li sobre o assunto. Talvez por estarmos tão preocupados com o aspecto do poder do Espírito Santo. Estou convencido de que a natureza desse poder é o amor. Era muito parecido com o amor que experimentei quando encontrei Cristo no quarto do hospital. Exceto que era ativo, dinâmico, levando-me a responder, enquanto o amor que encontrei no hospital era uma presença mais tranquila, sem exigir nada. Depois que percebi isso, tive a resposta para um enigma que me intrigou. Em todo o Novo Testamento, os termos Espírito Santo, Espírito de Cristo e Espírito de Deus são usados quase de forma intercambiável. Pessoas que conhecem a Cristo e que conheciam o Espírito Santo, obviamente, igualavam os dois. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Atos 16, verso 7. Vocês não estão no domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Romanos 8, verso 9. A razão dessa permuta das pessoas ficou clara depois que eu encontrei o Espírito Santo. Foi como encontrar Cristo. E o denominador comum era o amor. As pessoas que conheceram a Cristo tiveram a experiência de encontrar amor. E quando essas mesmas pessoas encontraram o Espírito Santo, sentiram que havia tido outro encontro com o amor. Quando eles falavam sobre o Espírito de Cristo de forma intercambiável com o Espírito Santo, eles estavam fazendo instintivamente os que os teólogos mais tarde fizeram logicamente, afirmaram que esses eram o único e mesmo Deus. A única diferença era o aspecto. Houve um segundo intrincado que foi esclarecido por essa descoberta. Existe uma relação muito antiga no pensamento cristão entre o Espírito Santo e a santificação. Paulo fala de Deus que, desde o princípio, os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito, segundo Tessalonicenses 2, verso 13. O clássico papel catequético do Espírito Santo é Deus, que a mim santifica e a todo o povo de Deus. O perfeccionismo wesleyano e seus filhos espirituais, os vários movimentos de santidade do final do século XIX, enfatizam o que foi chamado de segunda bênção, ou o batismo no Espírito Santo, como uma experiência que santifica as pessoas. A questão é que existe um pensamento muito antigo de que o Espírito Santo opera em nossas vidas, não apenas para nos dar poder como cristãos, mas também para purificar as nossas vidas, nos levar à santidade. Terei que admitir que sempre enjetei certos tipos de santos cristãos. Nunca fui capaz de dizer se é porque eles me deixam desconfortável, reconhecendo que estou longe de ser santo, ou se de fato estão cometendo um erro grave ao supor que são santos quando, na verdade, tudo que são é hipócritas. Devo admitir também, no entanto, que conheci alguns cristãos que não demonstram santidade, muito embora eu os perceba vivendo em um plano diferente do meu. Essas pessoas têm uma singularidade que me parece estar no coração da verdadeira santidade. Eles não me fazem cientes da bondade delas, tanto quanto fazem da esperança delas. Eles não apontam as minhas deficiências em contraste com a santidade deles. Elas apontam o meu potencial. Eu acho que Cristo deve ter tido esse tipo de santidade. Ele, de outra maneira, nunca teria atraído homens como o rude Pedro e o mundano Mateus. O ingrediente secreto nesse tipo de santidade transformadora, pensei, era o amor. Quando entrei em contato com o amor como uma experiência avassaladora no batismo no Espírito Santo, descobri que havia sido limpo, edificado, curado. Eu conhecia um tipo de completude que nunca sonhei, e as palavras inteiro, santo e saúde são todos derivadas da mesma palavra anglo-saxônica, ham, que significa completo. Esse é o tipo de santificação que vem do contato com o amor Cristo do Espírito Santo. Há outro resultado desse contato. E. Stanley Jones, quando recebeu o batismo do Espírito Santo no campus do Axury College, passou de aluno do cristianismo para professor. Foi então que aprendi a diferença entre um discípulo e um apóstolo. Ele me disse: um é passivo, o outro ativo. Um discípulo é um homem que senta aos pés de Cristo. Um apóstolo é um homem que, por Cristo, sai ao mundo, um missionário. Se você preferir, embora um missionário, não precise ir mais longe do que a casa ao lado. O ponto é que é essa experiência do batismo no Espírito Santo que transforma o passivo no ativo. Deve ser assim. Eu vi isso na minha própria experiência. O episódio com Bill, estando com ele por causa dos seus problemas, mesmo me preocupando o suficiente para orar por ele em primeiro lugar, era completamente fora da natureza da pessoa que eu sempre havia sido. Esse foi apenas um de muitos exemplos. Eu, egocêntrico, introvertido, preocupado com os meus próprios problemas, de repente, me peguei pronto a conhecer outras pessoas, realmente me importando com elas, realmente querendo ajudar. É assim que alguém faz isso, é claro. As possibilidades de ser usado são infinitas. 2 anos depois da experiência em Atlantic City, Tib e eu estávamos na África com os nossos 3 filhos em uma tarefa de 1 ano, ensinando, vivendo, trabalhando em uma aldeia de pessoas das quais nunca ouvimos falar. A experiência do Dr. Frank Loback com o Espírito Santo o transformou e o enviou para se tornar o maior professor de alfabetização do mundo. É assim que ele explica o fenômeno. Ele diz: quando Cristo esteve aqui na Terra, ele se limitou a realizar o seu ministério em um só lugar e ao mesmo tempo. Ele era um homem caminhando ao lado de um mar em um cantinho da Terra. Ele curou a todos que tocou, mas o seu toque era necessariamente limitado pelo tempo e pelo espaço. Ora, faz sentido que o pai envie o seu filho para este ministério limitado? Não acho consistente. Ele fez provisão para continuar a obra através do Espírito Santo. Nós devemos completar a sua missão. Somos as suas mãos multiplicadas, seus pés, sua voz e coração compassivo. Imperfeito e parcial? Com certeza. Mas seu corpo de cura é o mesmo. E é através do Espírito Santo. O amor de Cristo está em toda parte ao mesmo tempo. Que recebemos o poder de continuar a obra dos apóstolos. É um pensamento desafiador e sóbrio. Quando recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, recebemos a mesma força premente e vivificante que conduziu o nosso Mestre. Parece ser um fato psicológico da natureza humana que, para dar, devemos primeiro receber. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz 1 João 4, verso 19. Mas também é verdade que, uma vez que recebemos esse amor, há uma necessidade igualmente convincente de entregá-lo. De fato, sentimos instintivamente que essa é a única maneira de mantê-lo. O batismo no Espírito Santo é o dom do amor. Como nunca o conhecemos, as consequências naturais devem ser impulsionadas pelo poder desse amor transbordante para o mundo, buscando oportunidades para compartilhar o que chegou até